Novembro, autorizado o ingresso no pátio 1, reportar o terno. Sim, autorizado o ingresso no pátio 1, reportar o terno, Novembro, Golfo. Wenn ich jemand ein Geschmack und von seinem Mord berichtet, Golfstão Wind autorizado em ingresso no pátio 1, reporte ao término na posição 1, agilizando na medida do possível. autorizado, ingresso pátio 1, vamos adiantar o máximo. Salvador, 3601, informação eco para autorização São Paulo com o S. São 3601, autorizado para Congonhas, via PZ110, estudado PZ116, após conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída Sambo 1, letra Motiva. Transponde 5556, frequência do controle Salvador, 119.8. Salvo 1, letra Mosca, peso 190, culpado, peso 190, confronto. 5501, transpone, dia 9 e 8, ao contrário, está 3601. Transpone, dia 9 e 8, ao contrário, está 3601. Claro. Transpone, dia 9 e 8, ao contrário, está 3601. Sente, voo 1161, era a nave da companhia, no sentido contrário, sendo rebocada para a posição 1, aguarde, para início do pushback. Aguardando, né? Na posição? Afirma, guarda na perna de puxa, a aeronave já agora no através da posição, prosseguindo para a posição 06. Thank you. vamos para o SAR. São 3601, no portão 2, para puxa o São estacionada na posição 1, não? Sim, bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 da Índia, seguindo a urbanização através da posição 04. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 09. 09, Pátio 1, você não pode esperar as coisas. Houston 3601, tem 130, 4 horas e 10, até na Cadeal. Houston 3601, autorizado táxi até o ponto de espera do táxi Índia. Até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 08, Houston 3601. Eu saio que eu estou muito para reportar lá pronto, Houston 3601. Houston 3601, pode esperar no 0 próximo. Houston 3601, autorizado a minha área de colapso, chamou 0, vento 170 graus no 1, mas. Arena com 1-0, Houston 3601. Pode rolar em seu Airbus, a gente mantém nome 0 por 1 no 1. Gol 1161, autorizado decolagem pistão 0, ventando 70 graus, no número. Decolagem da Minera Gol. Lado 241, chame controle Salvador, 1198.8. 198, grato, bom dia, bom trabalho, gol 1161. Igualmente. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1161, SAV 1, Alfa com Motiva, Leda Motiva, cruza 1300 pés. Bom dia, gol 1161, contato radar, relação gol 1, sube o material nível 360. 360, gol 1161. 0? Batiu, prossiga, por favor. Autorizado para Guarulhos, via Pozum 10 até Taubaté, nível 340. Perfeito, saída 51, Leda Motiva. Responder 5572, frequência do controle Salvador, 119.8. Decola da 1-0, acessão nível 30340, abrigo 1-0 até Taubaté, Tambo 1, Leda Motiva. 5572, transponda 19-8, controle após decolagem, então 3399, posição 1-0. Então 3399, correto, aporte plano para o pushback, se não me engano. Manda o plano se informar, então 3399, obrigado. frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 25, 1, 2, 3, 8, bom dia, voo 1161. Bom dia. 26075. Aguarde cópia do para saída São João 1, lenda Mótima. Passando Mike Eco Mike, bom dia, contato radar, se aqui é o inglês, banda de Salvador, mantém a rota nível de Roma 00. Cordão no 66, 4 horas e 5 minutos, Salve Megaleão. Salve 3399, atualizado site, seu tal ponto de espera da pista 10, via Pati 1, taxi indiano, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 108. Pati 1, taxa índia na ponte espera, reporta pronto, 08 no ajuste da 3399. Puxa nas linhas 075 aqui. Autorizado para Congonhas, via P0 0, por base P0 6, após conforme plano de voo, nível 360. Perfeito saída São João 1, Leda Motiva. Transponder 5576, frequência do controle Salvador, 119 decimal 8. Autorizou 360 para São Paulo Congonhas, reporta São João 0, São João 1, Leda Motiva. Autorizou 10, culpado, autorizou 6, 576 o código, central na rua 8, controle do 6075. Chanel 6075, correto, reporte nome para o posto da X-Men. Bom dia, voo 12029. São 3399, autorizada a linha de decolar pista 10, vento 160 graus 079. Bom dia, guarde cópia para Congonhas, prepare a saída São João 1, Leda Mótiva. Estou aguardando São João 1, Leda Mótiva, voo no 229, informação aqui. Salve, Salvador, Mike, Bravo, Quebec. Mike Bravo Quebec, prosseguiu. Mike Bravo Quebec, solicita autorização de rebote da remota 14 para o gate 10. Mike Bravo Quebec, autorizado, reporte ao término. Reporte ao término, Mike Bravo Quebec. Isso. Bom dia, informação é, confere o número 2 para a cópia, prepara a saída São Volume, transição DOC. Tá bom, cópia, aguardar o número 9 e 1. Copia. 4-4-2-2-0. Autorizado para Congonhas, via fazer o número 0, cuidado pelo número 6, após conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída São Volume, Leda Motiva. Transponde 5002, frequência do controle Salvador, 119.8. Aprovado, 5300, aprovado 10, aprovado, aprovado 10, conforme a nossa plan. Saída Salvador, 1, Leda Motiva. Acena 5002, controle 119.8, Goro 2-0. Goro 2-9, correto, portão 4, estamos em campo, chamada de maneira. Chamada de portão 04. Comida. Agora de manter a saída. Ok, manter a saída para 3399. Copia? Copia, Goro 9-1. Autorizado para o Galeão, via 344, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída São Volume, Leda Dóquilo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. Transponde 5001, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Rio de Janeiro, nível 360, via 344. Decoda 10 com a São Luana, transição São Luana, Leda, Toco. Transponde o 5001 e o controle 69.8, Luana 9-1. Luana 9-1, correto, no passo 3. Chama o campo para o pushback, mano. Técnica, botar no passo 3. Bravo Quebec, reporta término do rebote, bom dia, Bravo. Cliente, bom dia, Mike Bravo Quebec. Cinco autorizados, puxa o bag acionar e poste, tá? Oceano 6251, informação é com série, voz de cópia para a saída São João, Lê da Morte. São João, Lê da Morte, autorizado em NL Fox, 10, vento 90 graus, 0 menos. 37 a bordo, 4 horas e 10 alterna galera. Taxi via Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro na 098. Via Índia 098, 2220. Tana 6075, decolou 16, chama controle em 119, decisão 8, bom voo. 198, bom voo, 6075. Contato